My home is a Babylon. My home is Congregation. My home is a McDonald's. My home is my dog's house. My home is my mother home. My home is my Charlize Theron. Babylon. My home is Congregation. My home is a Torre Eiffel. My home is Azerbaijan. My home is a gasolina. My home is o world de todo. Coração tremelique. Coração tremelique. Arrepio e calafrio. Mata o pé do coração. Infarta o corpo de tanta emoção. A barriga gela quando diz que vai gostar. Tremelique. Veia corre, sangue quente. Deixa o cavalo disparado. Fica sensível deste jeito. Mas como fica tudo bem nesta hora? Com a perna tremendo, não dá mais para ir embora. Tremelique, tremelique. Comovente pode ser, faz a parte ruim se perder. Intenso deleite com prazer. Diz o teu nome com prazer. Arremacha coração de tanta formosura. Reacende a paixão de uma fossa bruta. Tremelique, tremelique. Coração tremelique, arrepio tremelique, calafrio tremelique, emoção tremelique, infartar tremelique, arremacha tremelique, tremelique, tremelique. Muito obrigado e muito boas noites. Nós somos os Helps, vizinhos aí de Araraquara. É um enorme prazer, sempre é muito bom tocar aqui em São Carlos. E agora vai mais uma canção do... Como é que chama o álbum? Do Fruto Scratch Monumental e Caramelizado, que vocês podem encontrar ali na banquinha. Se somos iguais, a gente se faz de casalzinho. Se somos iguais, a gente se faz embolado. Se faz embolado. Se faz embolado, enrolado, embolado, enrolado em mim. Você que assim quero ficar. Mamãe diz que você é, mamãe diz que você é, mamãe diz que você é. são Mark de Zion e Alberto Lapena, os dois novos meninos aqui junto conosco. queria tocar seu violão. Mesmo que fosse ruim, queria te dar atenção. Mesmo que fosse no fim do nosso romance proibido, queria ter a verdade. Você me estendeu a mão, seu braço é uma favela, quer queira ou não. Não me venha com seu cabelo bagunçado, que eles estão me chamando. Tá tudo embaraçado, mas estão me chamando. Vale barraco, eu tô ficando doido. Queria ter um ramalhete, estou sem imaginação. Conseguir uma vida ao teu lado, mas sem fazê-la num romance proibido. Agradecer a todos que tocaram hoje. Também queria agradecer a todos os presentes e ausentes. Deixa eu contar, eu tava com preguiça. Essa música se toca no violão, então vamos imaginar que tá no violão, mas tá na guitarra. Check it up. Em meus lábios, em seus lábios, em meus lábios, mexendo assim. Em meus cachos, em seus cachos, em meus cachos, rolando agora. Sai de lá, sai de lá, sai de lá, sai de lá. Vem pra cá. Vou pra lá, vem de lá, essa daqui. Achar que é bicho, é cara bicho, cara chato, que não dá, sei que vai. Eu não venho pra São Carlos na universidade aqui desde 2006. E hoje eu voltei e revi vários amigos aí, ó. Valeu, pessoal. tem muita gente que eu pensei que não ia mais estar por aqui, mas estão, ó. Que beleza, pessoal. Todo mundo um beijinho no Márcio. Um beijo no pescoço. Vocês vão pegar na mão de Deus. Cervejinha 3x5 aí, gente. Pega uma pra nós. Seguir até o balanço e dançar junto ao samba de meus seios, como um bom vendedor, com ou sem o seu buquê de margarida. Que machucado você tem. O ter sobrado uma Carolina, como um bom perdedor, com ou sem o seu apartamento bagunçado. Meu traçado e cantando meu fazer de a serenata, como um bom trovador, com ou sem o seu casaco amarrotado. We'll be right back. e pare com o seu blá blá blá. Oh, blá blá blá. Não queria precisar falar, mas já comecei o seu almoço. Não quero que sofra, nem no televisão. Pelos radares pegaram sua carruagem. Só cubra aqui e pare de se mostrar. Não se mostra. Não que queira te censurar. Já censurei. Incenso já foi queimado pelo seu modo de falar. Só quero que pare de blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá. Você sabia que era meu o que você queria. Eu não sabia que você queria aquilo que eu tinha. Mas mesmo que já teve um dia, o que perdeu e não teria. Mas mesmo que já teve um dia, porque não podia, nem eu sabia que eu tinha o que você queria. O que eu tinha, o que queria você. Se eu tinha, porque não podia, nem eu sabia que eu tinha o que você queria. faz no sul como no norte. Justamente. O que também significa que eu não sei de nada sobre a morte. Yeah. mesmo agora. Faça de mim o que puder, faça de ti o que vier. Fale pra mim o que quiser, faça pra ti o que puder. O que me importa, o que eu vivo. O que me importa, se eu for te ter. Todas as mulheres lá fora buscando alguém por agora. Com tantas amigas me jogou fora, com tantos acasos que vou sofrer. E o que me importa se vou viver? E o que me importa se vou te ver? Com tantas mulheres lá fora pedindo perdão por horas. Com tantas amigas que você joga, tantos acasos que você fez, com tantos acasos que você fez, em meio de acasos que você fez, com acaso do acaso que você fez. Linda do Já. A gente tocou, né? Acho que a gente vai indo aí pras 12 ou 14 últimas. Vai o Sexo Molhado, hein? Agonizo 70. Secos e molhados. Isso, Agora vai o. Vai um funk. Uma nova canção aí. Vamos um funk. Vai lá, Pascoal. Barriga suada e grudada no fim. Você já me dizia que gosta de barriga suada e grudada no fim. Você já me dizia que gosta de barriga suada e grudada no fim. Você já me dizia que gosta de barriga suada e grudada no fim. No fim de tudo, todo movimento você movimenta. No fim de tudo, nunca mais. Você já me dizia que gosta de barriga suada e grudada no fim. Você já me dizia que gosta de barriga suada e grudada no fim. Você já me dizia que gosta de barriga suada e grudada no fim. Você já me dizia que gosta de barriga suada e grudada no fim. No fim de tudo, depois do meu tempo, no fim de tudo, nunca mais vai voltar. Barriga suada, grudada no fim. Você já me dizia que gosta de barriga suada, grudada no fim. Você já me dizia que gosta de barriga suada, grudada no fim. Você já me dizia que gosta de barriga suada, grudada no fim. Bom, gente, foi uma noite de muito prazer. Muito obrigado. Espero que voltem sempre. Né? Acompanhe a banda aí, Os Helps, O-S-R-E-L-P-I-S, é abrasileirado o negócio. Aí caça lá quando a gente toca em São Carlos. A gente toca em Araraquara na semana que vem. Quem quiser ir pra lá. Muito obrigado, boa noite. Oh, bom dia para todos. Do fruto escracho monumental e caramelizado. Não tenho E. Por quê? Eu posso ver o que você faz. Eu quero ter o prazer em ver suas noites mais quentes. Eu quero ter o seu retrato, o seu poema de amor. Vou entrar no seu chuveiro enquanto uso o vibrador. Eu posso vê-la toda. Cumprimentá-la porta fora, mas sua mãe não me permite visitá-la. Minha pessoa ainda é desconhecida. Abrir a sua espera de luz de um dia, seja qual for a hora de sua visita. Sente na varanda a esperar sua vida. Sente na varanda a esperar sua vida. Obrigado.